agora as meninas, vai. Maria Santinha, uma guardadinha que não ia pra baladinha. Ela nunca traiu ninguém. Um certo dia, o seu lado saiu da linha e foi trair Mariazinha. Aí ela só... Atenção, Belém, presta atenção. Ela bebeu, lembrou, chorou, ficou solteira, mas disse: eu vou pro bloco curtir um safadão, que lá não tem tristeza. Tira o pé do Maria Santinha, virou Maria Baladinha, com as amigas na rodinha. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Santinha era bem comportadinha, não ia pra baladinha. Ela nunca traiu ninguém. Mas um certo dia, seu lobo saiu da linha e foi trair Mariazinha. Aí ela... Cadê as mulheres do bloco, vai safadão? Todas as mulheres, as solteiras, as casadas, todas as mulheres agora, bota a mão pra cima. As meninas, sobe, sobe. Santinha.